Mercado Oeste e a hora certa. 4h58. Rádio Difusora Três Passos, desde 1951, aproximando o ouvinte, divulgando nossa região através da música, esporte e notícia. ZYK 313, Difusora Três Passos, na frequência de 1350 kHz. O som que conhece e abraça toda a região celeiro. No seu final de tarde, a alegria, a descontração. O humor, a boa música gaúcha e sertaneja. Sertão e Pampa, apresentação da Chiquinho. E vamos de música no Sertão e Pampa. Não existe potro sutro que não se dobre ao brutal, nem coração que resiste a uma vaneira bagual. A crise se vai embora e a noite fica serena quando se marca o compasso cruzadito na morena. Rio Grande, Rio Grande, velho Rio Grande, sou da raça pandangueira, trago a querência cabrete nessa vaneira campeira. A gaita velha soluça sobre a pichana do peito, no momento que a serventa vão derramando segredo. Não tem viagem mais tranquila que o tranco de um sarandeio, dois passos pra cada lado e algum rodopio no meio. Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande, sou da raça pandangueira, trago a querência cabreço nessa vaneira campeira. É como diz o ditado, se vem a chuva eu me molho. No meu Rio Grande as morenas têm folhadeiras nos olhos. A chuva marca a cadência, estacionada no galpão, enquanto olhares matreiros prendem qualquer coração. Rio Grande, Rio Velho, Rio Grande, toda raça pandangueira, traga a querência cabreço nessa maneira campeira. Quando meu pago passeia nas munhecas de um gaiteiro, entrego para a cordiona todo meu ritual campeiro. É só chegar sexta-feira, gentilho bem o meu pingo, me vou procurar curungos e só retorno aos domingos. Rio Grande, Rio Velho, Rio Grande, toda raça pandangueira, trago a querência cabreço nessa maneira campeira. Rio Grande, Rio Velho, Rio Grande, toda raça pandangueira, trago a querência cabreço nessa maneira campeira. Trago a querência cabreço nessa maneira campeira. Três Passos tem Supermercado Rock. Muitas ofertas e promoções em todos os departamentos. Vá conferir com a maior segurança, pois o Super Rock segue rigorosamente os protocolos garantindo os clientes carrinhos e cestinhas higienizadas, álcool em gel à disposição e muitas ofertas, promoções e condições incríveis. Confira as gostosuras da padaria e a qualidade das carnes do açougue. Supermercado Rock faz parte da rede forte de supermercados. Na rua Lindolfo Becker 78, no bairro Pindorama. Supermercado Rock é rede forte, é qualidade e economia. E você é mais. Morango creme, chocolate, o sabor que você quiser. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate. A gente sabe que é bom, sou bom, sou bom. A gente sabe que é bom, sou bom, sou bom. A gente sabe que é bom. O de quarta do Super Colono. Cerveja de Paulatão 473ml, 2,89. 10 fardos por cliente. Cerveja Devassa Lata 350ml, 2,39. Refrigerante Pepsi 2 litros, 4,39. Refrigerante Charrua 2 litros, 3,19. Massa Paraty Grande Duro, do Cefe, 100 ovos, 500 gramas, 2,99. Farinha de trigo Vó Adelaide de 5 quilos, 12,49. Feijão preto caldo de ouro, 1 quilo, 7,49. Café Nescafé Vibro, 160 gramas, 8,99. Biscoito Maria Paraty, 740 gramas, 5,49. Super Colono, 3 passos e Tenente Portela. A Automotor traz até você as melhores opções com as melhores condições. Consulte-nos e veja que a Automotor ainda é a melhor opção para quem quer trocar de carro ou parar de andar a pé. Venha agora mesmo e faça-nos uma visita. Você terá à sua disposição as melhores opções para fechar negócio. A Automotor é multimarcas e recebe o seu veículo de qualquer marca na negociação que melhor lhe convier. Também temos uma completa oficina mecânica com profissionais bem treinados e qualificados para a revisão ou conserto do seu carro. Ligue agora mesmo e agende o nosso telebusca que iremos até você. Fone 3522-1410. WhatsApp 55-9972-1854. Automotor, o seu próximo carro está aqui. Três passos. No seu café da manhã. Essa é a quarta nutritiva do Super Reginato. Ponta de peito de gado com osso, R$ 17,98 o quilo. Alcatra, R$ 36,99 o quilo. Colchão extra de gado, R$ 36,99 o quilo. Ofertas válidas até o final do dia de hoje. A quarta nutritiva do Super Reginato. No nosso açougue, você está em casa. Você em casa. Chegou nas melhores farmácias da sua cidade e região o Vitamel Triimune em cápsulas com vitamina C, D e zinco quelato. Possui sua fórmula vitamina C, vitamina D e mais zinco quelato, que age no funcionamento do sistema imune e muscular, na formação do colágeno, no metabolismo da vitamina A, na absorção de ferro, do cálcio e do fósforo dos alimentos, na manutenção dos níveis de cálcio no sangue, na manutenção dos ossos, na visão e muito mais. Vitamel Triimune ajuda a combater as doenças e infecções, aumentando a sua imunidade e fortalecendo o seu corpo, principalmente nesses tempos difíceis de pandemia. Então não esqueça, tome Vitamel Triimune para toda a sua família. Pela Difusora, de segunda a sexta, Sertão em Pânico, das 5 às 7 da tarde, sempre destacando muita informação e também a boa música gaúcha e sertaneja. Nas difusoras, a velocidade da comunicação, ao vivo, em qualquer lugar da cidade ou região. Nas difusoras, você ligado aos principais fatos do Brasil e do mundo. A informação, a utilidade pública, a música. Difusora, todo mundo está ouvindo.